Olá, queridos ouvintes! Bem-vindos ao Fora do Armário, um lugar que pode ser um pouquinho assustador, mas que a gente vai tentar deixar o mais confortável possível. Eu sou a Deia Balico, vocês podem me achar nas redes como Deia Balico, e o Fora do Armário só tem o Twitter. Na verdade, ele só vai ter o Twitter, e vai ser só o Twitter mesmo. É Fora Armário Cast, tudo junto, tá? Arroba Fora Armário Cast. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar na descrição, então. Né? Até porque o meu Deia Balico tem um H no meio que eu quis dificultar um pouquinho a minha vida. Esse primeiro episódio ele vai ser bem curtinho, vai ser só para explicar a ideia do projeto Fora do Armário. Bom, eu sou uma das hosts do canal e podcast Spill the Beans, também vou deixar aqui na descrição. Mas eu não me considero podcaster, apesar de ele ter um podcast também. Eu não tenho a menor experiência em fazer isso sozinha e. Eu acho que você precisa de uma experiência mínima para se considerar podcaster. E, bom, é a primeira vez que eu vou fazer isso sozinha. Na verdade, é a primeira vez que eu vou fazer isso sozinha e sem convidados, porque tem alguns episódios desse que já está gravado. Sendo assim, independente de ter convidados ou não, eu vou precisar bastante e agradecer bastante se vocês comentarem com feedback, sugestões, pedidos, críticas, etc. E perguntas também, porque isso pode ser muito útil e vai ser muito útil para os próximos episódios. Bom, a ideia desse projeto, não o projeto, a ideia dele existe mais ou menos há um ano ou um ano e meio atrás. Essa ideia virou um projeto mais ou menos uns 6 meses atrás só. Bom, 6 meses atrás, se você não estiver ouvindo na data de lançamento, foi o meio de 2019, mais ou menos. Eu procurei um assunto na internet. E é um assunto, inclusive, que vai ser abordado em um dos episódios. Ainda não está gravado esse, mas vai ser abordado. Não vou falar qual é, para não dar spoiler. Mas eu não achei praticamente nenhuma informação desse assunto na internet. E é um assunto que não é relacionado somente às lésbicas, no meu caso, mas que ele afeta a vida de outras pessoas. Eu achava realmente que eu ia achar algumas outras coisas. Mas eu achei muito pouca informação. Pois bem, desse assunto eu puxei outros assuntos na busca. E, de novo, quase nenhuma informação. Nesse momento eu dei uma pistolada, né? Eu dei uma pistolada porque tem sim muita coisa que é falada de um jeito que não incomode algumas pessoas, tem muita coisa que deveria ser falada e eu dei uma pistolada também porque. Algumas das coisas que eu procurei, elas afetam a saúde física e mental das pessoas. Então eu acho que, no mínimo, era ter um pouco de informação sobre esses assuntos. Claro que eu não sou especialista em nada disso, mas eu fiz uma busca simples justamente porque, nesse caso específico, nesse primeiro assunto específico, era uma coisa que me afetaria fisicamente. Eu sigo não sendo especialista em nenhum dos assuntos que serão abordados nesse podcast. Mas eu me comprometi com esse projeto justamente para trazer especialistas e pessoas com bagagem suficiente para participarem desses tópicos, para trazerem algum esclarecimento. Basicamente, essa é a ideia do podcast. O projeto foi bem resumidinho, mas esse episódio vai ser mesmo só para dar uma ideia do que ele vai ser. Fora isso, eu queria dar uma palhinha, então agora eu vou cantar. Não, brincadeira. Fora isso, eu. Queria falar como que eu comecei a ouvir os podcasts. E essa parte é tudinho crédito ou culpa da minha irmã. Então, obrigada, Sil. Ela ficou um tempo me falando para ouvir alguns podcasts e ela falava quase todo dia para ouvir alguns podcasts e mesmo assim eu demorei alguns meses para começar a ouvir alguns podcasts. Mas ela falava bastante, ela falava das pessoas que gravavam os hosts desses podcasts e eu comecei a sentir como se eu já tivesse familiarizada com essas vozes, mesmo que eu não tivesse começado a ouvir. Às vezes ela me mostrava alguma coisa engraçadinha, ou enfim. Mas eu não tinha começado a ouvir realmente. Inclusive, eu comecei a chamar de vozes confortáveis. Inclusive, a voz da minha irmã faz parte das vozes confortáveis, porque ela já gravou como convidada algumas vezes nesses podcasts. Ela é host do Boca do Inferno, além do Spill, porque o Spill the Beans é junto comigo. E com a Thaís, mas essa parte toda aconteceu no final de 2017 e no começo de 2018. Eu lembro disso porque no começo de 2018 eu tive um período tenso com crise de ansiedade. Não vou descrever muito sobre isso, mas é só porque é necessário eu falar dessa parte. Mas eu usei os podcasts e as vozes confortáveis para controlar as minhas crises de ansiedade. E, obviamente, eu passava em sessões semanais com psicóloga, porque podcast não é uma terapia. Ele pode ser muito confortável, ele pode ser maravilhoso, instrutivo, pode ser entretenimento, mas ele não é uma terapia. Então, por favor, se vocês tiverem ansiedade, procurem uma psicóloga ou um psicólogo que vocês acharem melhor. Dois dos podcasts que eu usei muito, eu ouvi muito, eu maratonava e eles me ajudaram bastante, foram o Missangas Podcast e o SciCast. Eu vou deixar aqui na descrição também, porque eu recomendo demais. E eu realmente queria agradecer essas criaturinhas maravilhosas. Voltando 6 meses atrás, quando a ideia desse projeto virou um podcast, virou a ideia de um podcast, eu simplesmente comecei a pensar em fazer por outras pessoas, em de algum jeito fazer por outras pessoas o que o Missangas e o SciCast fizeram por mim. Talvez não da mesma intensidade, talvez não do mesmo jeito, e lógico, de novo, não vai ser uma terapia. Bom, com isso vocês podem entender então que me disseram que eu tenho uma voz confortável e acreditei, não é mesmo? Mas, de verdade, agora eu quero tentar levar esses tópicos que eu julguei serem importantes e necessários para as pessoas que precisam ouvir isso, para, enfim, pessoas que também não precisam ouvir isso, mas querem ouvir isso, pessoas que não são do mesmo mundo. O lugar do Fora do Armário, ele não deveria ser um lugar de espinhos. Ele não deveria ser um lugar desconfortável, um lugar que vai te machucar. Ele deveria ser um lugar confortável. Assim como qualquer pessoa que sempre esteve fora do armário. Qualquer pessoa para quem nunca existiu um armário. Essa é a meta, essa é a nossa meta com esse projeto. Essa é a nossa meta com esse podcast. Eu acho que eu falei tudo que eu julguei ser importante para uma apresentação rápida. Eu espero que dê bom. E eu espero que vocês comentem para sempre melhorar. E é isso aí, gente. Um beijo e ouve aí o próximo episódio.